preço ele pagou. O pecado ele tirou para nos limpar e libertar todo o seu povo. De escuridão, o inimigo vem ao chão, pois o Rei dos Reis nos faz brilhar outra vez. Tu és santo. Pai grande amor, grande é o Senhor, formoso. Tu és santo, poderoso, aqui está, nos guarda.